beijo-me muito. Eu quero te beijar. Beijar-me amo-me muito. Eu quero muito, muito. I love you. Quero muito, I love you. Oh, oh, oh, oh.